Não, e o que os caras não tá ligado, mano, que assim como a pregação, a música é uma faca de dois gumes, né, mano? Da mesmo tempo que o cara acha que tá sendo atacado, Deus falou com nós primeiro, tá ligado? Várias músicas que nós aborda vários temas, Deus tá falando com nós. Quantas vezes eu já escrevi no bagulho que eu tô atacando alguém, se alguém sou eu mesmo, tá ligado? É. Os caras acham que, ah, mano, os caras veio pra acusar, mano. Ninguém é acusador de nada, mano. Ninguém aponta ninguém, truta. Tá ligado? A salvação é individual. Se quiser fazer o que você quiser, o problema é seu, mano. Tá ligado? Eu vou fazer a minha parte. Mas o bagulho, mano, é alertar, truta. Fazer musiquinha pra passar a mão na cabeça, truta. Tem várias, o Mundão já faz, truta. E se o gospel, né, a mídia gospel tá entrando nesse segmento pra ganhar os outros dessa forma... Beleza, mano, nosso chamado é outro, tá ligado? É mistura de Elias com Batista, Jerema que põe Paulista. É.